Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o texto de hoje fala sobre razão para viver. Onde nasce a felicidade? Se orientarmos nossos filhos de acordo com os ensinamentos de Deus, vamos encontrar a sabedoria para ensiná-los como encontrar prazer nas coisas mais simples desta vida. Muitas delas quase imperceptíveis aos olhos, como o movimento das nuvens, o bailar das borboletas, o beijo da pessoa amada, o solidário sorriso ou um abraço amigo. A felicidade não é obra do acaso, ela é resultado do treinamento. Treine as crianças para que se tornem excelentes observadoras. Ensine-as a apreciar a natureza que Deus criou. Saia pelos campos ou pelos jardins e faça-as acompanhar o desabrochar de uma flor, o canto de um pássaro. Participe com elas da descoberta do belo, que com frequência não é visível. Leve seus filhos a enxergar os movimentos singelos, a força que surge nas perdas, a segurança que brota no caos, a grandeza que emana nos pequenos gestos. As montanhas são formadas por ocultos grãos de areia. Ensine-os a admirar a grandeza e o poder de Deus. Nossas crianças certamente serão mais felizes se aprenderem a contemplar o belo nos momentos de glória e de fracassos, nas flores da primavera e nas folhas secas do inverno. O segredo da felicidade se esconde nas coisas simples e anônimas, tão distantes e ao mesmo tempo tão próximas de nós. Leve seus filhos a encontrar grandes motivos para serem felizes nas pequenas coisas. Leve seus filhos a encontrar a verdadeira razão de viver. Apresente a eles o autor e o consumador de nossa fé e da verdadeira felicidade, Jesus. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.